Vamos, Euler, pra cima deles. Pra cima do Imatra. Mas vem o toque atrás pro Júnior. A enfiada de bola pro Euler, no filho do vento, partiu. Cortou pra dentro, bateu. Do segundo tempo, do lance individual, cortou Bermúdez, bateu cruzado, gol pra cima de colombianos, cortou colombiano Bermúdez, bateu pra cima do goleiro colombiano Córdoba, tudo igual na Bombonera de novo. E o Euler levantou a camisa e disse: estava escrito na camiseta, seja bem-vindo, Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Olha lá o recado do Euler. O filho do vento para cima dos colombianos que jogam no Boca Juniors da Argentina. Tudo igual na Bombonera. Dois Palmeiras, dois Boca Juniors. Mas silêncio outra vez do torcedor argentino.